barco tá diferente, a barco tá diferente. Ela não quer saber do quem, ela quer só dar um pente. A barco tá diferente, a barco tá diferente. Ela não quer saber do quem, ela só quer dar um pente. Pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. Eita zorra! Pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. Ficou boa, o xaranó, xaranó. Isso é boa, hein? A barco tá diferente, a barco tá diferente. Ela não quer saber do quem, ela quer só dar um pente. A barco tá diferente, a barco tá diferente. Ela não quer saber do quem, ela só quer dar um pente. Pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. É a Thumb, né? Pente, pente, pente, pente, pente. Thumb Araújo, sucesso! Essa vai tocar no paredão, hein? Vai, mãe, vai! Que eu vou cantar agora, a grande composição do nosso percussionista Emerson Tibau. Música nova, essa é boa, né?